Cheiro 57, página 537, capítulo 39, inquieta. Perfeito, resmunguei para os meus botões. Mesmo perfeito. Ian estava a chegar para almoçar comigo, com um largo sorriso colado ao rosto, na tentativa de me tentar animar de novo. Nos últimos tempos andas a abusar do sarcasmo, observou Melanie. Vou ter isso em atenção. Não a ouvira muitas vezes na semana anterior. Nesta altura, nenhuma era uma boa companhia. A prudência aconselhava que evitássemos os contactos sociais, inclusive entre as duas. Viva Noah! Cumprimentou Ian, saltando de costas para se sentar no balcão ao meu lado. Tinha uma tigela na mão, com sopa de tomate ainda a fumegar. A minha arrefecia ao meu lado, com metade ainda intacta, enquanto eu brincava com um pouco de pão, esfarelando-o em pedacinhos. Não lhe respondi. Ah, vá lá. Ele pousou uma mão no joelho e a irritação de Melanie manifestou-se com alguma indolência. Já estava demasiado acostumada a estas atitudes para se sentir estimulada a fazer uma fita. Eles regressam hoje, antes do pôr do sol, tenho a certeza. Disseste o mesmo há 3 dias e há 2 e ontem novamente. Lembrei-lhe. Tenho um bom pressentimento em relação ao dia de hoje. Não fiques amuada. Isso é tão humano, disse ele a brincar. Não estou amuada. E não estava. Sentia-me tão apreensiva que mal conseguia raciocinar devidamente. E isso não me deixava energia suficiente para fazer o que quer que fosse. Este não é o primeiro raid em que o Jamie participa. Faz-me sentir muito melhor. De novo sarcasmo. Melanie tinha razão. Eu andava mesmo a abusar. Ele está na companhia do Jared, do Geoffrey e da Trudy. E o Kyle ficou cá. Ian deu uma gargalhada. Portanto, é impossível algo correr mal. Não me apetece falar sobre isso. Está bem. Ian pousou os olhos na comida e deixou-me entregue aos meus pensamentos. Ele era bom nisso. Tentava dar-me sempre o que eu queria, mesmo quando nenhum de nós tinha grandes certezas sobre o que poderia ser. À exceção, claro, das tentativas insistentes em fazer-me esquecer a ansiedade do presente. Sabia que não queria isso. Insistia em estar preocupada. Era a única coisa que conseguia fazer. Já tinha decorrido 1 mês desde o meu regresso ao quarto de Jamie e de Jared. Durante esse período, os 4 tínhamos vivido juntos ao longo de 3 semanas. Jared dormia num colchão encaixado no topo da cama, onde Jamie e eu dormíamos. Habituara-me a isso, pelo menos no que dizia respeito à parte do dormir. Naquele momento, com o quarto vazio, o meu sono deixara de ser tranquilo. Sentia a falta do som dos 2 corpos a respirar. De qualquer modo, não me habituara a acordar todas as manhãs com Jared junto de mim. Levava 1 segundo demasiado longo a retribuir-lhe a saudação matinal. Ele também não estava à vontade, embora fosse sempre delicado. Os 2 éramos bastante delicados. A certa altura, até parecia um guião. Bom dia, Noah. Dormiste bem? Bem, obrigada. E tu? Bem, obrigado. E a Mel? Ela também está bem, obrigada. Era Jamie, com o seu estado de euforia e tagarelice permanente que aliviava um pouco esta tensão. Ele falava tantas vezes de e para Melanie que o nome já deixara de ser a fonte de stress que fora outrora na presença de Jared. Cada dia que passava era mais confortável, tornando o meu modo de vida mais agradável. Nós usufruíamos de uma certa felicidade, tanto Melanie como eu. E 1 semana atrás, Jared tinha partido para outro raid, essencialmente com o objetivo de substituir algumas ferramentas estragadas, levando Jamie consigo. Estás cansada? Perguntou Ian. Percebi que esfregava os olhos. Cansada não. Ainda não consegues dormir como deve ser? Há demasiado silêncio. podia ir dormir contigo. Ei, tem calma, Melanie. Percebeste a minha ideia, não? Sempre que me contraía, por causa do antagonismo de Melanie, ele apercebia-se. Pensava que eles voltavam hoje, disse a provocá-lo. Tens razão, parece que não há necessidade de fazermos uma mudança. Soltei um suspiro. Se calhar, devias tirar a tarde. Não sejas pateta, ripostei. Ainda tenho bastante energia para trabalhar. Ele esboçou um sorriso rasgado, como se tivesse dito alguma coisa que lhe agradasse, alguma coisa que tinha a esperança de ouvir. Ótimo, precisava de uma ajuda para levar a cabo um projeto. Que projeto? Vou mostrar-te. Já terminaste por aqui? Dirigi-lhe um sinal afirmativo com a cabeça. Ian pegou-me na mão, conduzindo-me para fora da cozinha. Mais uma vez, isso era tão vulgar que Melanie mal expressou um protesto. Por que vamos por aqui? O campo do leste não precisava de ser tratado. Um grupo de pessoas, entre as quais nós os dois, andara a regalo naquela manhã. Ian não me respondeu. Manteve o mesmo sorriso. Foi-me guiando através do túnel do leste e depois pelo campo, até chegarmos ao corredor que desembocava apenas num sítio. Assim que nos encontramos no túnel, distingui os ecos de vozes e um baque esporádico que de imediato me posicionaram no lugar. O odor sulfuroso, bafiento e penetrante ajudou a estabelecer o elo entre o som e a memória. Ian, não me está a apetecer. Disseste que tinhas bastante energia para trabalhar, não para jogar futebol. Mas a Lily e o S vão ficar muito decepcionados. Prometi-lhes um jogo de pares e eles trabalharam imenso durante a manhã para ficarem com a tarde livre. Não me faças sentir remorsos, repliquei, enquanto contornávamos a última curva. De seguida, avistei o clarão de luz azulado proveniente de vários candeeiros, com umas sombras a esvoaçar em breve. Não está a resultar? Ironizou ele. Anda lá, Noah, vai fazer-te bem. Ian puxou-me para a sala de jogos de teto rebaixado, onde Lily e Wes trocavam a bola entre si de um lado ao outro do campo. Noah, Ian, viva! Gritou Lily para nós. Este fica por minha conta, Oxi, avisou Wes, voltando-se para Ian. Não me vais deixar ficar mal à frente dele, pois não? Murmurou Ian. Conseguias vencê-los sozinho. Mas continuava a faltar ao combinado e jamais conseguiria ultrapassar isso. Suspirei. Está bem, como queiras. Ian abraçou-me com um entusiasmo que Melanie considerou ser desnecessário. És a minha pessoa preferida no universo conhecido. Obrigada, resmunguei com frieza. Preparada para uma humilhação? Perguntou Wes a provocar-me. Podes ter conquistado o planeta, mas vais perder este jogo. Ian soltou uma gargalhada, mas eu permaneci calada. A piada deixou-me embaraçada. Como podia Wes brincar com aquilo? Os humanos estavam sempre a surpreender-me. E Melanie também. Manifestara-se tão taciturna quanto eu, mas agora reagia com um entusiasmo inesperado. Da última vez não pudemos jogar, lembrou-me. Distingui nela um desejo veemente de desatar a correr por prazer e não por medo. A corrida sempre a apaixonara. Não é por estarmos sem fazer nada que eles regressam mais depressa. Fazia bem distrairmo-nos. A minha hospedeira já tinha começado a delinear uma estratégia, estudando os nossos adversários. Conhece as regras? Perguntou-me Lily. Anuí com a cabeça. Ainda me lembro. Com uma expressão absorta, dobrei a perna pelo joelho e puxei o tornozelo à minha frente para distender os músculos. O movimento era familiar ao corpo. Estiquei a outra perna e fiquei satisfeita por a sentir incólume. A nódoa negra, na traseira da coxa, ia amarelecendo, estando quase a desaparecer. A ilharga não me doía, levando a crer que a costela não se chegara a fraturar. Há duas semanas, quando andava a limpar os espelhos, olhara para o meu rosto. A cicatriz que se formava era do tamanho da palma da minha mão. e apresentava um tom vermelho escuro com contornos irregulares. Melanie preocupava-se mais com ela do que eu. Eu jogo a ponta de lança, propôs-me Ian, enquanto Lily recuava e Wes dava uns toques na bola. Um combate desigual. Melanie, para quem todas as competições eram sempre estimulantes, estava a gostar. A partir do momento em que o jogo começou, com Wes a pontapear a bola para trás para Lily e a lançar-se em frente, fintando-me para a recuperar, houve muito pouco tempo para pensar, apenas para reagir e apalpar terreno, para ver o impulso do corpo de Lily e medir a distância a que a bola ia parar, para me interpor a Wes roubando-lhe a bola. Ah, surpresa dele ao ver a minha velocidade, lançando-a para Ian e a correr o campo. Lily estava demasiado à frente. Fiz um sprint com ela em direção às lanternas da baliza e ganhei-lhe. Ian fez o passe perfeito e assim marquei o primeiro golo. Sabia-me bem. O alongamento e a distensão dos músculos, o suor proveniente do exercício e não do calor, o trabalho de equipa com o Ian, combinávamos bem. Um com o outro. Eu era veloz e a pontaria dele era implacável. Antes de Ian marcar o terceiro golo, a fanfarronice do Wes já se eclipsara. Ao chegarmos aos 21, Lily deu o jogo por terminado. Já lhe custava respirar. A mim, não. Sentia-me em forma, com os músculos quentes e flexíveis. Wes queria a desforra, mas Lily mostrava-se decidida. Tens de reconhecer que eles são melhores. Fomos enganados. Nunca ninguém disse que ela não sabia jogar. Nunca ninguém disse que ela era uma profissional. Gostei de o ouvir. Aquilo fez-me sorrir. Não sejas mau perdedor, protestou Lily, esticando a mão a brincar para lhe dar uma pancadinha na barriga. Wes prendeu-lhe os dedos e puxou-a para si. Lily riu-se, dando um puxão em frente para se libertar. Mas Wes fê-la dar meia volta e assentou-lhe um beijo sonoro na boca sorridente. Ian e eu trocamos um breve olhar de espanto. Por ti eu posso perder com graça, disse Wes, libertando-a. O tom de caramelo da pele macia de Lily adquiriu uma cor mais avermelhada nas bochechas e no pescoço, enquanto ela nos olhava de soslaio a ver a nossa reação. E agora, prosseguiu S, vou em busca de reforços. Vamos ver o que é que a vossa duplazinha faz contra o Kyle, Ian. Deu um pontapé à bola, chutando-a para o canto escuro mais afastado da gruta, e ouvimo-la cair na nascente. Ian retirou-se num passo rápido para a ir buscar, enquanto eu continuava a observar Lily com curiosidade. Ela riu-se da minha expressão, revelando um ar inseguro, que não lhe era nada peculiar. Já sei, já sei. Há quanto tempo é que isso dura? Perguntei-lhe surpreendida. Ela fez um trejeito. Estou a meter monte na sua chamada, desculpa. Não faz mal, não é segredo nenhum. De qualquer maneira, como podia haver algum segredo aqui? Só que, na verdade, é uma novidade para mim. E a culpa é em parte tua, acrescentou ela com um sorriso, mostrando que brincava comigo. No entanto, eu fiquei um pouco constrangida à mesma e confusa. O que é que eu fiz? Nada, garantiu ela. Foi a reação do Wes em relação a ti que me impressionou. Nunca pensei que ele tinha esse grau de sensibilidade e nem sequer reparava nele antigamente. Enfim, o Wes é demasiado novo para mim, mas o que é que isso importa neste lugar? Voltou a dar uma gargalhada. É estranho como a vida e o amor continuam. Para mim é uma surpresa. Sim, a maneira como as coisas acontecem tem uma certa piada, concordou Ian, passando-me o braço pelos ombros. Eu não tinha dado pelo seu regresso. Mas é bom. Sabes que o S ficou apanhado por ti desde a primeira hora em que cá chegou? Foi o que ele me disse. Nunca me tinha apercebido. Ian riu-se. Nesse caso, és uma exceção,